Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês. Estamos começando agora o novo curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. O curso tem uma duração de um ano. E durante esse tempo, nós vamos nos divertir juntos aprendendo a língua e a cultura do Japão. A principal personagem das nossas histórias é a Ana. Ela é uma estudante da Tailândia que adora mangás, as histórias em quadrinhos do Japão. A Ana ingressou no Departamento de Língua Japonesa de uma universidade de Bangkok, na Tailândia. Lá, ela começou a aprender japonês até se tornar capaz de manter conversações simples na língua. No entanto, ela queria aprender mais no Japão e, por isso, ela veio para Tóquio para estudar em uma universidade da capital japonesa por um ano. Hoje, na primeira lição do curso, a Ana se encontra na universidade com a sua tutora, a Sakura, pela primeira vez. Tutores são estudantes veteranos que auxiliam os alunos estrangeiros em seus estudos e na vida diária. A Sakura está estudando para ser professora de japonês. Agora, vamos escutar o diálogo da lição 1. A expressão de hoje é... Watashi wa Anna desu. Eu sou a Ana. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 Agora vamos explicar o diálogo. A primeira frase da Ana foi: はじめまして. Muito prazer. Essa é uma saudação comum quando se encontra alguém pela primeira vez. Quando alguém diz はじめまして. A outra pessoa responde da mesma maneira, ou seja, はじめまして. 私はアンナです. Eu sou a Ana. Essa é a nossa expressão do dia. 私 significa eu. わ é uma partícula que apresenta um tópico, ou seja, ela é um indicador de tópico. Mas o que é um tópico? Tópico é o assunto ou tema de uma conversa, ou seja, aquilo sobre o que se está falando. O tópico pode ser o sujeito de uma frase, mas não necessariamente. Na nossa expressão do dia, watashi, eu, é o tópico e o sujeito ao mesmo tempo. Anna significa Ana. Quando você quer usar a estrutura A é B, como, por exemplo, eu sou a Ana, é preciso acrescentar des. Depois de B, e isso cria um predicado. Assim, a maneira correta de dizer isso é A, wa, B, desu. Então, quando eu me apresento, eu tenho que dizer Hajimemashite, watashi wa Rimuse desu. É isso mesmo? Sim, muito bem. Depois disso, a Sakura disse Hajimemashite, Sakura desu. Agora você já sabe o que isso significa. Muito prazer, eu sou a Sakura. Mas por que a Sakura não disse watashi wa, ou seja, watashi wa Sakura desu, eu sou a Sakura? Em japonês, geralmente o tópico ou o sujeito são omitidos caso o contexto deixe claro sobre o que ou quem se está falando. Neste caso, é óbvio que a pessoa que está falando é a Sakura. Por isso, soa mais natural não dizer watashi wa em frases como essa. Logo depois, a Ana disse Yoroshiku onegai shimasu. Usa-se Yoroshiku onegai shimasu quando você se apresenta para alguém. Significa algo como muito prazer em conhecê-lo ou conhecê-la. O significado literal, contudo, é eu espero ter boas relações com você. Vamos praticar agora de maneira bem devagar. Yoroshiku onegai shimasu. E então, a Sakura responde. こちらこそ. こちらこそ. Significa, o prazer é todo meu. Ou, de maneira mais literal, sou eu que deveria dizer isso. A Sakura, como tutora, vai ser uma pessoa importante para a Ana, não é mesmo? Com certeza. Agora vamos para um novo quadro. O professora pode explicar? A supervisora deste programa, a professora Akane Tokunaga, vai nos explicar algum ponto ou tema específico da língua ou cultura do Japão em cada lição. A professora Tokunaga vem ensinando japonês há mais de 20 anos. Hoje, ela nos fala sobre os tipos de escrita da língua japonesa. Ela diz, a língua japonesa possui três tipos de escrita, e cada um tem a sua própria função. Por exemplo, quando se escreve Watashi wa Ana desu, eu sou a Ana, o pronome eu, watashi, é escrito em kanji. Wa, desu e outras partículas que indicam funções gramaticais são escritas em hiragana. Verbos e adjetivos são escritos em kanji e hiragana de maneira combinada. Nomes e palavras de origem estrangeira, como Ana, são escritos em katakana. O hiragana e o katakana são símbolos fonéticos, e cada caractere representa uma sílaba. A língua japonesa possui cinco vogais. A, I, U, E, O. Também existem nove consoantes. Em japonês, uma sílaba pode ser formada por apenas uma vogal ou pela união de uma consoante com uma vogal. Além delas, existe uma outra sílaba. Pedimos aos nossos ouvintes que tentem escrever os seus nomes em japonês usando como referência as tabelas de silabários que estão disponibilizadas no livro de texto ou na página online do curso. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o nosso próximo quadro, o Onomatopeia do Dia. Rimussi, você sabe o que é uma onomatopeia? Eu acho que sim. Por exemplo, cocoricó, a maneira como representamos em português o modo como os galos cantam. É uma onomatopeia, não é? Exatamente. No Japão, o canto dos galos é representado assim. Kokekoko. Onomatopeias são palavras que lembram sons, vozes e comportamentos em particular. O japonês é uma língua rica nesse tipo de palavra. Eu já notei que elas aparecem de maneira bastante frequente em mangás. É mesmo. A onomatopeia de hoje é baseada no seguinte som. Rimussi, o que você acha que é esse som? Me parece alguém batendo em um tambor. É isso mesmo. Esse foi o som produzido por um pequeno tambor japonês de ombro. Agora vamos ver como esse som é representado em japonês. Pom. Pom! É isso mesmo! Pom. É usado de diversas maneiras. O som produzido quando eu dou um tapinha no seu ombro também é pom. Ai! Além disso, o som que a pipoca faz quando estoura também é pom. Meu ombro ainda está doendo, mas eu estou empolgada para aprender a usar muitas outras onomatopeias do japonês durante o curso. Esse foi o Onomatopeia do Dia. No final de cada lição do curso de japonês, a nossa personagem Ana relembra os acontecimentos do dia e escreve uma pequena reflexão. Este é o quadro Caderninho da Ana. O que será que chamou a atenção da Ana hoje? Eu notei que aqui no Japão, quando as pessoas se encontram, elas se curvam diante uma das outras. É muito raro elas apertarem as mãos. É igual à Tailândia. Hoje, nós demos início à nova edição do curso de japonês. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio. A expressão de hoje foi... Watashi wa Anna desu. Eu sou a Ana. Bom, nos vemos na segunda lição. Até a próxima. Tchau, tchau.